A sua rádio onde você estiver. A partir de agora, você vai ficar por dentro dos acontecimentos mais importantes das três fronteiras. Fique ligado. É hora de bater aquele papo inteligente, ouvir boa música em ótima companhia. No ar, Fronte, com Guilherme Wojtkowski. Fronte. Muito bom dia a você que está na sintonia aqui do Fronte Transamérica em 104.5 e transamericafoz.com.br. Abertura normal neste sábado, né? 23 de julho de 2016, mas comemorativa, porque ontem, 22 de julho, foram celebrados os 60 anos da abertura da primeira emissora de rádio aqui de Foz do Iguaçu. Exatamente em 22 de julho de 1956 entrou no ar a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Nós deixamos aqui nossos parabéns a todos que fizeram parte desta história. Eu sou Guilherme Wojtkowski, peço sua companhia até meio-dia com música, informação, descontração e também com a sua participação. WhatsApp 45 8828-2828, Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter e no Instagram. E vamos direto à nossa linha de frente. Linha de frente. E aqui se faz, aqui se paga, aqui se planta, aqui se colhe. Não pense aí que muitos dos problemas de Foz do Iguaçu e região são originários de fatos recentes, né? Embora os acontecimentos do presente, claro, tenham contribuído e muito para seu agravamento. O fato é que, entre a eleição, sai a eleição, os partidos continuam a apresentar, né? E nós, consequentemente, continuamos a eleger representantes que não nos representam, administradores que não administram e vereadores que não legislam ou não fiscalizam, né? Com raríssimas exceções, faça-se o registro. Nesse sentido, nós, eleitores, também estamos pagando, né, nossa parte do pato, nem que seja aí pela omissão na hora do voto ou na hora de não acompanhar e cobrar de vereadores e prefeitos que cumpram com as suas funções, né, as funções para as quais foram eleitos. O caos atual na saúde de Foz do Iguaçu, por exemplo, ele não brotou da noite para o dia, né? Quer um exemplo aí? O laboratório municipal, por exemplo, ele funcionava e bem, até que o atual prefeito propôs, né, e os vereadores autorizaram a transferência do laboratório para a gestão da Fundação Municipal de Saúde, que terceirizou para o laboratório Biocenter, que suspendeu os serviços por falta de pagamento. Resumindo, né, nada disso teria acontecido se o laboratório continuasse municipal. E a saúde é só um dos muitos exemplos que temos, infelizmente, na gestão do anterior prefeito, por exemplo, né? Permitiu-se a chegada à cidade de um novo modelo de concessão do transporte coletivo através do consórcio Sorriso, né? Com contrato longo, engessado e que dá toda a sensação de que beneficia bem mais as empresas integrantes do consórcio do que a pessoa que paga a passagem, né? E sustenta a prestação desse serviço. Nos últimos 20, 30, 40 anos, os gestores aqui de Foz do Iguaçu tiveram acertos, é claro, né? Mas muitos dos erros do passado, que não foram solucionados em seu devido tempo, continuam rolando e transformando-se em uma cada vez mais perigosa bola de neve. Na eleição municipal de outubro, o mínimo que se espera dos candidatos a prefeito e a vereadora é que não fujam da raia, né? Que apresentem propostas concretas para que pelos próximos 4 anos, se não for possível executá-las como um todo, seja possível pelo menos encaminhar soluções que não sejam, né, um mero ato de empurrar com a barriga. Afinal, R$ 20 mil é um bom salário, né, para um prefeito. R$ 9 mil, que é quanto ganha um vereador, também é um bom salário em qualquer profissão, certo? E aquela história, quem que dá o cargo para eles? Somos nós, né? Nós, eleitores, somos os chefes, quem deve servir a nós são eles e não o contrário. Afinal, são os nossos interesses que eles devem representar e zelar, né? E não os interesses próprios particulares deles, né? A mentalidade, ela precisa mudar para que nossa vida não continue mudando para pior, né? Porque, ao contrário do que diz o Tiririca, né? Pior do que tá, fica assim. E em se tratando do Brasil, o buraco é sempre mais embaixo, no que cabe a nós aí como cidadãos impedir que péssimos capitães continuem a naufragar nossos barcos. Eu aproveito aqui e deixo uma ideia que foi aportada pelo colega Márcio Barreto, né? Oriunda justamente desse comentário. Na hora de escolher seu candidato, mentalize o seguinte: o seu voto nada mais é aí do que uma liberação, né? Um bilhete para que o candidato seja ou não seja eleito, né? Tenha ou não tenha esse emprego para o qual ele está se candidatando. Então, encare tudo aí como uma entrevista de emprego, né? Refletindo, por exemplo, alguns dos seguintes pontos, né? Olha só, o candidato, né? Esse que veio pedir seu voto, está qualificado para exercer o cargo para o qual está se candidatando? Ele conta com todas as qualificações necessárias, todas as aptidões necessárias, tem idoneidade moral para exercer essa função, também capacidade técnica, né, para exercer essa função, porque, resumindo, você, né, pense dessa forma, você está disposto a pagar R$9.000 para que pessoas que não estejam moral ou tecnicamente qualificadas tornem-se vereadores para nos representar, ou R$21.000 praticamente, né, para um prefeito com relação ao qual você tem dúvidas quanto à honestidade ou idoneidade? Pois é, né? Só para a Câmara Municipal serão mais de 200 candidatos aqui em Foz. Não é possível, né, que entre tantos candidatos você não consiga encontrar pelo menos um no qual votar, né, ao invés de dar o voto a esmo, como parece ser o padrão de muitos dos eleitores aqui da cidade. Mas eu vou parar por aqui no meu comentário, porque no front quem comenta é o Jorge Pegoraro. Fala, Pegoraro! Jorge Pegoraro, bom dia! Bom dia, Guilherme! Nesta semana, tivemos mais um importante capítulo da Operação Pecúlio, que investiga um forte esquema de fraude e licitações para contratos com a administração pública de Foz do Iguaçu. Peritos da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e Controladoria Geral da União fizeram uma série de testes em asfaltos de ruas e avenidas da nossa cidade, principalmente em obras entregues recentemente. A amostra do material e as informações colhidas foram encaminhadas ao laboratório do Núcleo Técnico Científico da Polícia Federal. Os laudos deverão ficar prontos em 30 dias e serão incluídos nas investigações da Operação Pecúlio. Com esta nova fase da operação, com investigações práticas nas ruas da cidade, somos levados a acreditar que este esquema de aplicação de capa asfáltica nas ruas e avenidas de cidades por todo o país, infelizmente, é prática antiga e recorrente. As empresas que costumam praticar este tipo de delito utilizam geralmente materiais de baixa qualidade, com espessura inferior ao contratado, oferecendo um serviço de péssima qualidade. O produto final, na maioria das vezes, ficará comprometido e não irá permanecer ou durar por muito tempo no local de aplicação, ocasionando nova necessidade de licitações públicas para se refazer estes mesmos serviços ou fazer os chamados tapa-buracos, com mais recursos públicos desviados. É hora destes empresários e agentes públicos acabarem de vez com esta prática delinquente, pois as instituições sérias estão fazendo, e bem, o seu trabalho, e a população cada vez mais cobrando os seus direitos e a aplicação correta dos impostos que são pagos em dia, e que não são poucos. Pense nisso comigo. Comentário de Jorge Pegoraro, todas as semanas aqui nas ondas do Front Transamérica. E lembrando, né, que você pode comentar não apenas este assunto, como todos os temas abordados ao longo do programa. No WhatsApp estamos no 45882828228. No Facebook, fanpage Transamérica Foz. No Twitter, arroba Transamérica Foz. E se você ficou com saudade do bom e do velho telefone, né, pode ligar aqui. 3028-2828 é o telefone aqui da sua rádio. Vamos de música agora. Front Transamérica até meio-dia. programação musical aqui no Front Transamérica, que os internautas aqui de Foz do Iguaçu são extremamente antenados e especialistas, né, na produção de conteúdos virais. Isso já está provado desde o tempo do EPA, né? Aliás, desde o tempo do Orkut, né? Pois é, já faz quase uma era geológica isso aí, né? Nessa semana agora, um dos vídeos que bombou na internet do Brasil foi gravado aqui em Foz, mais precisamente na agência do Banco Itaú, na Avenida JK, próximo ali à Vila Portes, né? Um cidadão barrado na porta com detector de metal, ficou irritado com segurança, que teria dito para ele tirar a roupa, enfim, né? E ele tirou a roupa mesmo, ficou peladão ali na porta do banco, né? Rádio não é imagem, ainda bem, mas ouça aí como foi a bronca. Você falou pra tirar a roupa? Tirei a roupa, cara. Falou pra tirar? O cara mandou, eu faço. Eu não sou moleque, não, eu não sou criança. Entendeu? Tu mandou tirar a roupa. É, mas é, Richard, você mandou, tá a tua voz ali, cara. Tá a tua voz ali. Tá a tua voz ali, cara. Não tem vergonha não tirar a roupa, não. Tu me respeitou, cidadão. Tu me respeitou, tá? Tu mandou, tira a roupa, então. Tirei, então, essa Tirei a roupa. Tá? Eu sou mesmo, sou sério. Sou um cara sério. Não sou moleque, não. E é claro que não podia faltar na filmagem aquela pessoa, né, que não está nem ali pra ajudar, né, mas pra botar lenha na fogueira, né? Você tem que filmar e colocar na imprensa tudo isso aí, ó. Tá na hora, mesmo. Já estamos fazendo isso aí, já estamos fazendo isso aí. Ele mandou tirar a roupa, ele mandou, falou que tem que tirar a roupa pra entrar. Tá certo? Resumo da ópera. Não sabemos se o peladão conseguiu entrar no banco, porque o vídeo foi interrompido antes e quem publicou não fez o favor, né, de completar essa informação. Já a direção do Itaú Unibanco comunicou em nota oficial que lamenta o ocorrido e está analisando o caso, e o segurança que teria provocado o incidente foi afastado da agência em questão. Já a Polícia Civil de Foz do Iguaçu afirma não ter conhecimento do ocorrido, tendo em vista que não houve denúncia formal, né? E os policiais ficaram sabendo do peladão no banco, né? Do mesmo jeito que eu e você, através da internet, graças a esse vídeo que, convenhamos, né? Não é lá muito bonito de assistir, né? Eu fico pensando, por que isso não acontece com a Miss Venezuela, né? Ou melhor, não fico pensando não, porque a minha esposa está ouvindo, eu sou um homem sério, tá? Esquece aí o que eu falei agora. Front Transamérica até meio-dia. Fronte Investiga. Quadro Fronte Investiga de volta aqui nas ondas da sua rádio em 104.5 e transamericafoz.com.br neste intrigante sábado 23 de julho de 2016, Dia Internacional do Suinocultor Brasileiro. Existe mesmo esse dia aí? Bom, se ainda não existe, né? Fica aqui a sugestão de criação. Fronte Investiga, que tal como anunciado na semana passada, passou os últimos 7 dias em busca dos rastros dele, o cidadão iguaçuense com espírito de porco, vulgo iguaçuíno, nas avenidas, ruas, quebradas e chiqueiros do Porto Meira à Vila C, do Morumbi a Três Lagoas, da BR-277 à BR-469, da Rua Oiapoque à Rua Chuí. O desafio da semana, ao estilo Globo Repórter, foi descobrir: iguaçuíno, o que faz? Onde vive? O que come? Onde ele se esconde em ano eleitoral? Ou será que não se esconde e está por todas as partes? Foi o que nossa equipe foi em busca em trabalho de campo, com resultados estarrecedores. Bom, saímos agora da sede aqui da Rádio Transamérica, né, no centro da cidade, e não precisamos nem rodar muito, aliás, né, não precisamos nem sair da quadra e nem sair da garagem, né, porque no momento que nós tentávamos sair aqui, né, nos deslocar com nossa viatura caracterizada, nós sentimos já de imediato um cheiro fétido de chiqueiro e levamos uma fechada, né, uma fechada no trânsito aqui, seguida de buzinada, enfim, xingamento, braço com gesto obsceno para fora do carro, ou seja, não há dúvida, né, aquele motorista... Vimos ali a placa, tem placas aqui de Foz do Iguaçu no carro, né? Enfim, aquele motorista, pela atitude, é um verdadeiro iguaçuíno. No trajeto até a Avenida Brasil, principal artéria comercial da cidade, encontramos inúmeros outros indícios, inúmeras outras barbeiragens que denotaram a onipresente presença do espírito de porco impregnado em mentes, corações e volantes. Ao chegar à avenida, nos deparamos com um ruído familiar. É, e enquanto procurávamos por uma vaga de estacionamento, né, nós ouvimos aqui, né, nessa vaga reservada para idosos, um ruído familiar. Vamos ouvir aqui, vamos nos aproximar, né, porque é a voz dele, né, a voz dele, do iguaçuíno, discutindo aqui com a fiscal de trânsito, tentando provar que focinho de porco não é tomada, né. Chega a ser até comovente o esforço dele, a dedicação, né, em tentar dar o jack ali. Eu vou me aproximar tentando me comunicar na língua dele, vamos lá, vou tentar porque eu não falo direito, né, vamos lá. Correndo aqui, eu acho que não deu muito certo, né? Ele saiu correndo, mas né, não vai muito longe, porque nós estamos aqui no rastro de lavagem deixado por ele. A pista, entretanto, perdeu-se em meio às montanhas de rastros, lixo jogado na rua, por dezenas e mais dezenas de iguaçuínos. Bom, agora, né, estou usando aqui esse microfone especial comprado no Paraguai, que capta a verdadeira voz animal de cada pessoa, né? Muito útil para descobrir aqui quem é iguaçuense e quem é iguaçuíno. Vamos fazer o teste aqui, aproximar dessa moça que está falando. Tem razão, realmente, uma gata, hein? Vamos aproximar agora desse rapaz aqui. Pelo visto descobrimos um corno, né? Enfim, né? Vamos apresentar agora, aproximar aqui dessa moça, né? Moça que está falando aqui, microfone. Acho que identificamos uma ave, né? Eu só acho, né? Não vou falar porque vai ficar sexista se eu falar. Deve estar com defeito, né? Está com defeito aqui esse equipamento. Mais um teste. Opa, esse aí eu já desconfiava, né? É alemão esse pastor aí, né? Opa, detectamos algo aqui também. Bingo! Iguaçuíno. Vamos lá. Com licença, rapaz, volta aqui, vamos conversar. Explica aí. Você estava jogando lixo ali no chão e porcalhando a cidade. Rapaz, explica aqui. Vamos lá, vamos conversar, é só conversar. Bom, pelo menos por hora perdemos mais uma vez, né, a oportunidade aí de conversar com o Iguaçuíno. Nossa busca implacável continuou sem trégua, com o nosso sensor de iguaçuínos disparando de forma anormal em frente a locais identificados por nossos estagiários como câmera, que será, enfim, né? E pré-fabricados? Alguém tem uma ideia aqui do que pode ser? Bom, mas não faz assim tanta diferença, né? Porque depois de muito esforço, nós conseguimos capturar ele, o legítimo, o verdadeiro, o inigualável, o porquíssimo iguaçuíno, o espírito de porco mor aqui da cidade. Quem é ele? É o que você vai conferir ainda hoje na segunda parte deste Globo Repórter, Globo Rural, Zorra Total, não, Fronte Investiga. Transamérica. Momento blá blá blá do programa, hora da enganação rolando solta do Migué institucionalizado, quadro Engana que a gente gosta. Gosto caramba, né? E como se não bastassem todos os buracos que o motorista precisa desviar diariamente nas ruas e avenidas de Foz do Iguaçu, né? E não é que a Polícia Federal decidiu contribuir e abrir sua própria cota de buracos no asfalto aqui nesta semana? Bom, a boa notícia, né, é que foi por um bom motivo, né? A retirada de amostras do asfalto de avenidas como a José Maria de Brito e a Pedro Basso, por exemplo, para verificar se as obras recém-executadas e investigadas na Operação Pecúlio realmente cumprem com aquilo que foi determinado no edital, por exemplo, espessura do asfalto, né? Se tem a espessura que foi contratada. O resultado da perícia oficial sairá em 30 dias, mas pelo que pudemos ver, né, nas fotos divulgadas pela assessoria da Polícia Federal, tem asfalto aqui na cidade, ó, que é fininho, fininho, fininho, prontinho aí para esburacar em 30 dias ou até menos. E eu até já comentei isso aqui na rádio, né? É ou não é um negócio redondo, né? Confira comigo no replay. Você é dono de empreiteira, né? Sua empreiteira é contratada para asfaltar uma avenida, você coloca ali uma camada de asfalto, né? Era para ser com 7 centímetros de espessura, você recebe inclusive por esses 7, mas faz a obra e só coloca 5, né? Já começou ganhando dinheiro aí. A obra, obviamente, não é tão resistente quanto deveria ser, logo estará esburacada. Aí sua empresa ou alguma outra, né, de um grupo do qual você também faz parte, participa e ganha a licitação para a operação Tapa Buraco, né? Vai lá, faz uns remendos vagabundos e não passa nem muito tempo, esburaca tudo de novo e de novo e de novo, e de uma única obra muita gente ganha dinheiro e mais de uma vez ainda, né? E enquanto isso, na fiscalização por parte de quem contratou a obra, né? Fiscalização, que palavra é essa, né? Isso existe? É a pergunta que a gente faz, né? Porque se for assim, como estão denunciando, olha, fica fácil ganhar a vida desse jeito, né? E uma pergunta que não quer calar é justamente essa. Qual é o problema das licitações no Brasil, né? Será que é impossível fazer obra pública no país apenas com custo real, com uma margem coerente de lucros para proporcionar os ganhos da empresa, com a qualidade efetivamente necessária? Né? Será que é tão difícil assim entregar aquilo que promete? Porque por que raios também o poder público permite a entrega de obras capengas ou paga por serviços superfaturados, né? Será que é porque nesse mato tem coelho? É, aquela história, pode até não ter, né? Mas se isso não se chama desonestidade, certamente chama-se incompetência, porque não é possível, né? Ou vai ver que os incompetentes somos nós, né? Vai saber. Mas uma coisa é fato, da nossa incompetência como eleitores e da nossa incompetência como sociedade, né, que surgem absurdos como esses e bordões que não perdem o vigor ao longo do tempo, como este Engana que a gente gosta. E vamos agora a um brevíssimo intervalo na programação do Fronte Transamérica. No próximo bloco tem bate-papo com a mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Tem também uma gafe inacreditável, né? Cometida num evento aqui do Paraná, olha, é do tipo inacreditável mesmo, né? Confere aí, vai ser depois do intervalo. Tem também o quadro Maravilhas Daqui, destacando uma opção para esse período de recesso escolar aqui na fronteira. Ó, um breve intervalo, brevíssimo, Fronte Transamérica até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.